dar o resultado do Airbus no chão, né? Vai ser o mesmo até o ponto de chão. 4-3, aguardando aqui a né? 1-1-4-7-1-1-2-9-5 3-2-6-2-10 autorizado para a LS, estabilizado no localizador. Boa tarde, Gol 1164. Gol 1164, ajusta 1016, aqui para impulso, autorizado 10. Embaixo travando, autorizado pouso na 10, Gol 1164. 190 com 10 ao vento, Gol 1164. Qual seu momento? 190 com 10. Ok, obrigado. Xanem 3-1-5, chame centro Recife, frequência 25, decimal 1, alternando 33, decimal 95. 1-3-3-9-5, Xanem 3-5, boa. Na metro 26, chama a torre 1-8, decimal 95. Autorizada a chegada da mar e desça para nível de voo 050, que é negando 096. Da companhia ingressando para decolagem sem parada no zero, aguarde autorização de pouso. Vou tentar me chamar para ingresso. Temos a presença do leque de um golpe para decolagem, patrulha 03. mantém em Rio Grande. Pouso autorizado na 0, vento no 70, grau 099. Centralizado, 6-3. 1-4-2-238, controle 120, décima 8. 08, obrigado, tá bom. 35-4-0, pouso, pouso da Avianca, conta final ali e mantém. 1-4-2, decolando, tá escuto. Confirme? 6-1-4-2. Oceano 6-1-4-2, contato radar, decolagem, sua para nível de voo 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, 6-1-4-2. Bravo, tentando visual com o Charlie 150, decolando no 7. É 1-4-2, vou direto de Jamo. Direto de Jamo, 6-1-4-2, obrigado. Bravo, Vitor Tango, cupô? Vitor Tango, alinha e mantenha no 7. Oceano 6-3-2-6, solo aos 3-9, direita 1-2-1-9. Direita 2-1-9, 6-3-2-6. Prossiga para 3-0-3. Primeiro Alfa de Alcoa 239, Fernando do Vento, reporte final no 7. Fernando do Vento, reporte final no 7, pelo Vitor Alfa. 5490, decolagem autorizada. 1-0, vento 160 graus, 1-0 nós. Fora do solo aos 4-0, prossegue controle Salvador 1-2-0-8. 1-2-0-8, vento. Salvador acionado padrão 1-2-3, segue para o setor norte sobre o voo da região de Simões Filho a Kentucky. 403, mantenha condições visuais. 510, o QNH no 096, reporte visual com local de sobrevoo. Reportará visual com local de sobrevoo, patrulha. Bravo, Vitor Tango, decolado 241, controle 120.8. Foi 40, bravo, tá com. RIP 5490, decolado 241, controle 120.8. 08, tchau. Para nível de voo 200, na saída Arbor. Arbor, 240, bravo, tá com. Controle RIP 5490, boa tarde. RIP 5490, contato radar, suba para nível de voo 200, na saída Momo. Tem consciência. Decisão de cumprir a restrição de altitude, 35490. Afirmativo, tem sim. No 35, aciona a identificação. Alzheimer Alpha. Livetoc arremetida 17, vento no 80 graus, 09 nós. Livetoc arremetida, cabeceira 17, vento no Alpha. Victor Tango, mantenha 3.000 pés conforme a saída. 3.000 pés conforme a saída, o Bravo Victor Tango. O Bravo Victor Tango tem condições de manter 10.000 pés até atingir 15 milhas, o Bravo Victor Tango. Victor Tango, percebo que o seu transponder está intermitente, seu modo de charge. Por segurança, mantenha 3.000 pés. Até 3.000 pés, o Bravo Victor Tango. O patrulha 0 manteve o patrulhamento da destinada BR-3. 3 para subida curva esquerda na proa 235, seu limite 11 milhas. Na proa, autorizado subida até o 200. Bravo Victor Tango, proa 235 devido a tráfego. Bravo Victor Tango. Tudo bom, Noroeste, minha linha, meu portão de casa, estou cuidado com o problema. Aguarde para seguir na descida. Bravo Victor Tango. 966, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Way. 2.000, autorizado X-Way, boa noite. Filme de desvio, igual na 097. Confirme o desvio, igual na 097. Tem. Igual na 097, desce até nível de voo 070. Alfa do QM, tem os 45, circuito padrão, reporta final na 7. Circuito padrão, reporta final na 7, Deus vai ter alfa. Prossiga no 35. M1142, chame centro Recife, frequência no 26.85 até no 25.45. 26.85, 25.45, obrigado, até a volta. Olympus 35, foi na prova de bom, sua chegada a Ponce, mais próximos iremos coordenar sua chegada a Renato. M1490, informa o tráfego 11 horas, 14 milhas, rumo Soeste, mantendo o nível de voo 070. M1490. Gono 097, informa o tráfego à esquerda, na posição de 11 horas, 12 milhas, rumo Nordeste, corrigindo Noroeste, mantendo o nível de voo 060. Gono 097, pode curvar à direita na proa 220. Mais 2 milhas, 5 milhas a gente pode ir lá na pôr de pelo. Tem. Saída da Elco, Elco, Golfo 677, saída Elco. Onde notifica o segue visual, em coordenação com o controle. Aciona 5570, controle 120, 28. Foi na proa de água, subindo até nível de voo 200. Proa de água, 200, Bravo Victor Tango. 1097, pode continuar. Aguarde a aceleração do tráfego. 5-4, descendo para level 050, que é Nation 016. 050, solo broncópia? Quero curva à esquerda, saída Pocajamo Caju. Aciona 5576, controle 120 do sinal 8. Alda 127. Lindo Romero Alfa, livre troca remetida 17, vento 17, 0 grau 09 nós. Livre troca remetida 17, Vibral. Alimento, após a remetida, mantenha a proa para o Topão, aguardando para o retorno em Lindo Romero Alfa. Após toque a remetida, prossegue para o Topão, em Lindo Romero Alfa. Fale fora, né? Dog, 3154. Confirmando o controle 120, decimal 8. 120, decimal 8. O número 4 está desenhando correto, confirma a posição. Afastando-se do eixo de pouso, não interferirá com a sua aproximação. Pode ser, copiar, aguardar a autorização com 1096, agora 966. No make de eixo. About 24. Lembra que eu tocou RMT 149, pronto para o Topão, aguardando então. Aí, comunicação veio intermitente, confirma, por gentileza, para o Índio Lateral. Mantenha a franja no General, aguarda retorno. Prossegue para o Itapuã, aguarda retorno, Índio Lateral. Atingiu 10, ex-mate, baixo contado em conta do plano. Aciona 5573, controle 120, decimal 8. E o A faz o som, FTT Fiation, Fly Direct Tuna. E sim o posto. Chief 5490, direto Petrolina. Obrigado. Pela primeira vez correto, time para posicionamento. Autorizado, Campinas, 3240, decola da pressão no zero, curva à direita, saída da El, Lisa, Monte Sudan. Autorizado 10, Vite, autorizado 16, após fazer o rota do plano. Aciona 5572, controle 120, decima 8. 0, índio do federal, plano. O 4062 correto, 2508 para posicionamento. 462, número 4 na aproximação, reduza para 2509 de velocidade. Já está mantendo o 4462. 60 sub farol de Topão, aguardando para ingressar a perna do vento. Sem problema, esquerda 360 na vertical do farol de Topão, aguarda retorno, indo lateral. Torre, bom dia, 1097, baixa central. 1097, ajusta 1016, continua a aproximação, aguardando pista livre. Já informa o tráfego, Charlie 150, sua direita, mantendo 1 mil pés sobre o farol de Itapuã visual, sem interferir no eixo de aproximação. 1097. 1966, solo aos 52, ao livrar a direita, 1219. Direita, 219, boa 966. Sergeant 3154. We can send the prazo para o 154? 3600, Papa Romeo Bravo, Vitor Tango, chame centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 26.0. November Alpha da presente, autorizado a perna do vento, circuito pela direita da 17, reporta para girar a base em November Alpha. Autorizado a perna do vento pela direita, retaguarda da aeronave na aproximação, reporta final em November Alpha. Confirma reportar a base? Confirme. O senhor solicitou confirmar a posição base e o final? Reporta final em November Alpha. Reporta final, graças a November Alpha. Trip 5490, chame centro Recife, frequência no 26, decimal 85, até no 25, decimal 45. 25, decimal 45, tá. Tá. Zona 35, veteração para sequenciamento. Curva direita na proa 235, seu limite aqui da Mike 100 de Simbra. Sun 3154, descending 2000 feet, clear to sign on IOS, pode ser localized. 2000 feet, report stabilized. Final for squadron 3154. Olimpo, Zuma 35, desça até 3 mil pés. 4 igual direita no 209, boa tarde. 209, boa, 097. Zona 35, sobe sua velocidade. 220. Reduza para 200, nós número 2 na aproximação. 200, azul 4462, reduza a velocidade para 230 nós. 230, reduzindo 4462. November Alpha, final da 17. Remitido 97, vento 90 graus, 099, vídeo November Alpha. Ele está aqui remitido 97, vídeo November Alpha. Quer cuidada, prossiga. Cuidada, mantenha condições visuais, o número peso, o QNH no 096. Reporte-me através da participação. Lembrar, ficou com o MF 157, condições de curva esquerda, perna do vento de imediato. Ok, Tranquilo, tem condição sim. E prossegue pouso completo, por gentileza. Gente, autorizado em Novembro Alfa, 200 circuito padrão, reporta para a girabase, em Novembro Alfa. Reporta a girabase, em Novembro Alfa. Confirma, reporta para a girabase, o Índio Novembro Alfa. Reporta para a girabase, o Índio Novembro Alfa. Sou 366 para o ILS Whisky. Olympus 135, na escuta do controle. Sim, 967, suspeccionamento, confirme. Acordando de vista, só deixando para o destaque, 1967. 462, desça para 3.010, reduz a velocidade para 200 de nós. Collector Costa 3154, Brasil Insight. Star 3154, contact Star 118.95. 118.95, thank you. 3 milhas. No longa Terra do Vento, reporta 3 milhas, Índio Novembro Alfa. Correto, aeroporto a bordo, parecionamento, torre 1-2-3-5. Delta 1-3-1-5-4, stabilize on final port course, runway 10. 3-1-5-4, Cineide 1-0-1-6, inform traffic on your left side. A Charlie 150 on downwind leg, runway 17, do not interfere with your approach. Clear to land runway 10, wind 180 degrees, 09 knots, 3154. Roger, clear to land runway 10, we have the traffic in the ticket, but not visual contact. 3151. Just for information, confirm landing gear down locked. Yes sir, landing gear down locked. Romeu, após direto. Atiana 5011, controle 1208. Além desse tráfego, passou o externo, tem um outro passando a duna. Mantenha a prova da rotatória aguardando para retorno em Novembro Alfa. Mantenha a prova da rotatória, gente das duas aeronaves, em Novembro Alfa. O transponder é o 5011, o controle 20.8, 5241. 5241, é correto chamar para estacionamento? Não, mas 5241. Solo, estacionamento, posição 8.40. Azul 4065, tem entreguarde? Aeronave da Gol Estrangeira, pelo prospect. Prossegue, Olympus 135. Tá bastante travado o sinal do procedimento FNAV da Constituição no Zero. Olympus 135, continua aproximando, aguardando a autorização de pouso. Posso aguardar a autorização de pouso, 135. Pelo menos eu acho que prossegue com a informação de táxi. Prossegue com a informação de táxi, 4 a bordo, autonomia alternativa. Para o ponto de espera da 1-0, quando for o 1-1-2-3-0 no meio. 154 underground, that 02, leave the runway on your right side, contact ground 121, decimal 9. Right, 121, decimal 9, right side, 154. Engine November Alpha, visual com P3 na final da 0. Afirmo, visual. O vento 135, com o tráfego Charlie 150, esquerda 3 milhas, afastado da cabeceira 1 a 7. Não interfere com o seu eixo de aproximação, tem livre pouso na 0, vento 170 com 10, Olympus 135. Ok, livre pouso por 135. Liga na Vega Europa, mantenha-se afastado 3 milhas, aguardando o final 1 a 7. Mantenha-se afastado 3 milhas. Alpha. 03154, service taxi Alpha, reporte de Jorge Viés. 11895, Mike Eco Delta. Delta. PDS da 10, azul 4462. Eco Delta, reporta na vez que eu falo o Popão. Reportaria na vez que eu falo o Popão. Salvador, boa tarde, azul 4462. 4462, ajusta 1-0-6, continua a aproximação, aguarde a utilização de pouso e informação de tráfego. Ok, informei 16. Informe tráfego, um helicóptero circuito 500 pés à direita, aproximadamente 4 milhas sobre o farol de tapão visual, não interfere em aproximação. Tráfego adicional à esquerda, 3 milhas, Charlie 150, para final da pista auxiliar, aguardando seu pouso. Sem intervenção, o senhor segue aguardando apenas a pista livre, ajusta no 0-6, azul 4462. Positivo, sentido tráfego, aguardando pista livre, 4462. Olympus 135, solo 04 direita, 1219. Mike Eco Delta visual com Embraer 190 na final da 1-0. Afirmativo. Autorizado o cruzamento da eixo da 1-0 28, a retaguarda do tráfego, o Mike Eco Delta. Delta, autorizado o cruzamento, a retaguarda da aeronave. Após o cruzamento, mantém-se na pena do vento da 1-7, já informa o tráfego na curta final da 1-7, um Charlie 150. Paciente grave. O 967, o pouso pulso do Embraer da Azul na curta final ali e mantém no 0. Nível 050, estou tímido no 0, no meio, aproximado. Atenção para o lower crest, listen back in the mid-angel. Taxa de Calistum until gate 05. Forma helicóptero circoste na perna do vento para girar a retaguarda do seu tráfego em November Alpha. Gente do Mike Eco Delta ainda tem igual, em Dove Grau. E o Delta já cruzou a retaguarda do azul, já passou a retaguarda da cabeceira no zero, está na tela do vento para passar. Gente, o Charlie 150 tocará a MT na 1-7, o Mike Eco Delta reporta visual com o mesmo e ingressa a retaguarda final no 7. Gente, grau. O Ilha Weber Alpha pretende fazer pouso completo. Gente, Ilha Weber Alpha, continua a aproximação, aguardando a liberação do eixo. Ilha Weber Alpha, pouso autorizado na 7, vento 180 graus, 089. Pouso autorizado, terceiro na 7, Ilha Weber Alpha. Companhia linha de frente ali, mantendo o zero. Voo 2009.9, controle 1208, boa noite, boa viagem. 208, boa. Índia, November Alfa Solo 09, liga à esquerda, aguarde pela retorno. 62, Alfa Desada, ingresso de Romeu Oscar, é, aguarda somente o Índia November Alfa sua frente ingressar, vai seguir a retaguarda, reporta alinhado e pronto no 7. November Alfa, autorizado ingresso no 7, reporta livrando no parte 4. Delta Solo aos 1-0, estação na frequência livre, boa tarde. Delta 009, decolagem autorizada 1-0, vento 1-70 graus 089. Faz a rolagem do companhia frente ali, mantendo 0 gol 1884. November Alfa, tudo visual, estacionar parte 4, frequência livre. Do gol à frente ali, mantém azul 4065. 2009, decolado 02, controle 120, decimal 8. 208, graças para trás, 2009. Boa. Controle Salvador, boa tarde, Golden 009. 2009, boa tarde, quantidade no radar, suba para o nível 240, perfil da EL. 240 na da EL, o gol 2009. Salvador, boa tarde, gol 1967. 967, suba para o nível 360, perfil da EL. 360 da EL. Reduz a velocidade para 2309. Aqui no Rio Oscar, decolagem autorizada na 7, vento 190.8. Eu acho que decolado 04, controle 120.8. 108, obrigado. 1884, decolado 04, controle 120.8. 08. Meu Oscar, prossiga meu pé de corredor axé. Vou direto, mil pés inicialmente. Controle, boa tarde, boa noite, 24, decola agora, passa de 300. Sabe o campo? Patrulha o gol no 884, passa 1500. Você quer saber o campo ou não? No 884, contato radar, suprimo 230, perfil Puka. O perfil da Puka vai para o 230, gol no 884. Chuva no aeródromo. Zero vento, 190 graus, 109. Salvador, gol no 320. 320, sua identificação, autorizado chegada a mais, desce inicialmente para o nível 060, estou time, estou no 0, no meio, vigilante. 2 da TAM, vetoração para sequenciamento, mantenha presente voa, reduz a velocidade para 190 nós. Mantenha presente voa, reduzindo 190 nós, transmissão 90. É manter 5.000? Inicialmente mantenha 5.000. Mantenha 5.000. Portugal 021, descend to 2000 feet, QNH 1016, report localized course. Portugal 021. Clear 2016, clear localized course, runway 10, Portugal 021. 1967, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, na alterna 3395, boa viagem. 251-3395, boa. Azul 4065, decolador 1 no meio, controle 0018, boa viagem. 2084065, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa, azul 4065, decolou na Dael. 4065, contato radar, supo nível 340, perfil da EL. 340, azul 4065. 0009, passa nível 160, chama centro Recife. Frequência 12251, alterno 3395, boa viagem. Dá 3192, desça para 3000 pés, eu estou o time, estou no 06. 2, curva à direita, pro 065, autorizar interceptar localizador, informe no lote. Direita 065, informará no lote, 3192. Well, 021, full established ILS, runway 21, 010. 021, complete approach, contact now from the tower, 11895. 1895, bye-bye, 012. 3192, desça para 2000 pés, reduza para aproximação, informe no lock, tá 3192. 2000, reduzindo, já está no localizador, tá 3192. Aguarde as vias de comunicação, está 3192. Porto Tarde, Portugal 021. É, Portugal 021, Canadian 1016, continua Porto, report Lens Gear Dialog. Qual é o Gear Dialog? Canadian 1016. Portugal 010, Winds 180 degrees, 10 knots. Top. Boa viagem. 021, gear down and lock, canoe 6. Airport 021, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 10 knots. Clear to land 10, go 021. Salvador, 35 bus. Centro de questão, chame Torre Salvador, frequência 10895. 1895, boa tarde, 10895. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3192, ILS. 3192, forma o tráfego helicóptero que nos pega à sua direita, 3 milhas. Continue a aproximação, aguardando pista livre, tá? 3192. Ah, sete, é confirmada a nossa esquerda, é isso? Sete. Sete, aguardando liberação, tá? 3192. 4065, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 1-2-5-1, alterno 3395, boa viagem. 251-3395, obrigado, vamos lá. Desça para 2000 pés. O altímetro no 0196, informe no localizador. Para 2000, vamos lá, localizador. Voo 1620. Solo 25, libera a direita, só olhando do zona decimal 9. Direita 219, são 3192. Solo, boa tarde, são 3192, entrando, visual contato. São 3192, só após a passagem do bem, retirado o táxi de alta, repassando o bilhete. Afirmativo, vai dar passagem ao táxi, vamos mais da direita, Thank you. sabe? Paciente, tenho pré-autorizado aqui o 2-4-0. Aceita agora, aguarda na sala. Oxanair 6327. Autorizado de alto do 240. Pessoal da atenção no zero, pousa à direita. Saída da El Coral. O primeiro 77 até Coral. Onde em coordenação consegue prossegue visual. Aciona 5021, controle 1-2-0-8. Confirmando em Coral, em coordenação com o seu plano ISR do Estado Visual. D327 correto, posição 01, correção do saldo para posicionamento. O 35241, após o ingresso do aeronave da TAM, autorizando o táxi via taxa, indo para o posto da espera da 1-0, quando pronto, torre em 1-1-8 do Sumo 95, ajuste no 0-1-6. Condução, parte índia, pode ficar aqui, 7-2-2-5, muito obrigado, 2-4. Alô, Salvador, boa tarde, 6-3-2-1, uma milha para o índio da Serra Baixada, trabalho. 620, tráfego avistado, livre posto 1-0, vento 190 graus 1-1-9. Gente, voo 1-6-2-0. Livre posto 1-0, 190 com 11. Certo, livre posto. Tio 320 autorizado. Depois do 17, decola sobre a direita na agora elétrica, 208, controle 50267. Xander 6321, correto, chão para funcionamento com pista 207? Afirmativo, 07. Ok. Ele tem saída com o tempinho aqui para iniciar o push, é possível coordenar o 320 para iniciar? Confirme, quem foi a aeronave que chamou?